Portal do Arrocha. O pai aqui ama todos vocês, tá? Tá bom? É o bonecão da estrela! Eu preciso te ter. Meu fechamento é você. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Tua presença me deu onda. O teu sorriso. Eu gosto de você fazer o quê? Meu pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, é, o pai te ama. Fechamento é você, moção. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Tua presença me deu onda. O teu sorriso me deu onda. Você sentando, moção, me deu onda. Que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? Que vontade de te ter. Garota, eu gosto de o pai te ama, é, o pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, bonecão te ama, é, bonecão te ama, é, bonecão te ama, bonecão te ama, é, o pai te ama. O papai bonecão ama todos vocês, tá? Né?